portas, me traz depressa uma garrafa de bebida. Quero beber para esquecer que eu perdi o grande amor que é a luz da minha vida. Pela cortina transparente da janela, eu acabei de contemplar o meu fracasso. Meus próprios olhos enxergaram meu amor ao lado de outro, entre beijos e abraços. Garçom amigo, não precisa criticar-me. Se eu bebo assim é pra acalmar a minha dor. Só na bebida vou tentar ver se consigo dormir um pouco pra esquecer aquele amor. Garçom amigo, por favor, não feche as portas. Me traz depressa uma garrafa de bebida. Quero beber para esquecer que eu perdi o grande amor que é a luz da minha vida. Pela cortina transparente da janela, eu acabei de contemplar o meu fracasso. Meus próprios olhos enxergaram meu amor ao lado de outro, entre beijos e abraços. Garçom amigo, não precisa criticar-me. Se eu bebo assim é pra acalmar a minha dor. Só na bebida vou tentar ver se consigo dormir um pouco pra esquecer aquele amor.